Fecheiro 25, página 228, capítulo 23. Num dia festivo, pouco depois do nosso desembarque em Troia, Aquiles levantou-se ao romper do dia. Onde vais? Perguntei-lhe. Ter com a minha mãe, respondeu ele, após o que deslizou através da abertura da tenda, antes que eu pudesse falar de novo. A mãe dele. Alguma parte de mim alimentava a esperança insensata de que ela não nos seguisse até ali, de que a sua tristeza a mantivesse afastada ou à distância. Mas claro que não era assim. A costa da Anatólia não lhe era menos acessível do que a costa da Grécia, e a tristeza dela só tornava as suas visitas mais prolongadas. Ele partia ao alvorecer e só regressava quando o sol estava quase no zénite. Eu ficava à espera, a andar de um lado para o outro, inquieto. Que podia ela ter a dizer-lhe durante tanto tempo? Qualquer catástrofe divina, receava eu. Qualquer sentença celestial que iria afastá-lo de mim. Briseida aparecia com frequência e fazia-me companhia durante a espera. Queres ir passear até à floresta? Perguntava. Bastava a doçura da sua voz e o facto dela querer consolar-me para me ajudar a sair do meu ensimesmamento. E um passeio com ela até à floresta acalmava-me sempre. Tal como Quirón, ela parecia conhecer todos os seus segredos, onde estavam escondidos os cogumelos e onde os coelhos tinham as suas tocas. Ela tinha mesmo começado a ensinar-me os nomes nativos das plantas e das árvores. Quando acabávamos o passeio, sentávamos-nos na cumieira a olhar para o acampamento, de modo a eu poder ver o regresso de Aquiles. Naquele dia, ela levava um cesto com coentros e o odor fresco das folhas verdes rodeava-nos. Tenho a certeza de que ele não tarda a chegar, disse ela. As suas palavras eram como couro novo, ainda rígido e intacto, ainda não desgastado pelo uso. Quando viu que eu não respondia, perguntou: onde passa ele tanto tempo? Porque não havia ela de saber, não era segredo. A mãe dele é uma deusa, respondi, uma Nereide. Ele vai vê-la. Estava à espera de a ver ficar sobressaltada ou assustada, mas Briseida limitou-se a fazer um aceno de cabeça afirmativo. Pensei que ele era, sei lá o quê. Ele não... Fez uma pausa. Não se move como um humano. Como se move um humano? Perguntei a sorrir. Como tu? Queres dizer desajeitado? Ela não conhecia a palavra. Fiz-lhe uma demonstração, a pensar que a iria fazer rir. Mas ela abanou a cabeça com veemência. Não, tu não és assim. Não é isso que queres dizer. Não ouvi o que ela queria dizer, porque nesse momento Aquiles apareceu no cimo da colina. Pensei que te encontrava aqui, disse ele. Briseida desculpou-se e regressou à sua tenda. Aquiles deitou-se no chão com a mão sob a cabeça. Estou a morrer de fome, disse. Toma, dei-lhe o resto do queijo que tínhamos levado para o almoço. Ele comeu-o, cheio de gratidão. De que falaste com a tua mãe? Perguntei quase com nervosismo. Essas horas com ela não me eram proibidas, mas eram sempre uma coisa à parte. A respiração dele explodiu, no que nem era propriamente um suspiro. Está preocupada comigo, disse ele. Porquê? Perguntei, irritado com a ideia de ela o aborrecer. Isso só eu tinha o direito de fazer. Ela diz que se passam coisas estranhas entre os deuses, que há contendas entre eles, que tomam partido quanto à guerra. Sabe que eles me prometeram fama, mas não sabe até que ponto. Aquela era uma preocupação em que eu não tinha pensado. Claro que as nossas histórias tinham muitos personagens. O grande Perseu ou o modesto Peleu, Héracles ou o quase esquecido Hilas. Alguns tinham todo um poema épico, outros apenas um verso. Ele sentou-se com os braços a rodearem os joelhos. Penso que receia que seja outro qualquer a matar Heitor antes de mim. Um novo temor. A vida de Aquiles, de súbito mais breve do que já era. Que quer ela dizer? Não sei. Há já que se tentou e não conseguiu. Diomedes também. São os melhores depois de mim. Não me ocorre mais ninguém. E Menelau? Aquiles abanou a cabeça. Nunca. Ele é corajoso e forte, mas é tudo. Iria desfazer-se contra Heitor, como água contra uma rocha. Por isso, ou sou eu, ou mais ninguém. Não vais fazer isso. Tentei que as minhas palavras não parecessem uma súplica. Não. Permaneceu em silêncio durante alguns instantes. Mas o que é estranho é que consigo ver isso, como num sonho. Consigo ver-me a arremessar a lança, a vê-lo cair. Vou até junto do corpo e fico de pé junto dele. O temor cresceu no meu peito. Respirei fundo e forcei-me a falar. E depois? Isso é o mais estranho de tudo. Olho para o sangue dele e percebo que a minha morte está a chegar. Mas no sonho não me importo. O que sinto, acima de tudo, é alívio. Pensas que pode ser uma profecia? A pergunta pareceu fazê-lo voltar à realidade. Abanou a cabeça. Não. Penso que não tem importância, que é apenas um devaneio. Forcei a minha voz a soar com a ligeireza da dele. Tenho certeza que tens razão. Afinal, Heitor não te fez mal nenhum. Ele sorriu, como eu estava à espera que sorrisse. Sim, já ouvi isso. Durante as longas horas de ausência de Aquiles, comecei a afastar-me do nosso acampamento, a procurar companhia, qualquer coisa para me ocupar. As notícias de Tétis tinham-me perturbado. As contendas entre os deuses punham em risco a poderosa fama de Aquiles. Não sabia o que pensar de tudo aquilo, e as interrogações giravam-me na cabeça até quase me enlouquecerem. Precisava de uma distração, de qualquer coisa sensata e real. Um dos homens indicou-me a tenda branca do médico. Se estás à procura de qualquer coisa para fazer, eles estão sempre a precisar de ajuda, disse ele. Recordei-me das mãos pacientes de Quirón, dos instrumentos pendurados nas paredes de quartos rosa, e dirigi-me para lá. O interior da tenda era sombrio. O ar escuro, doce e almiscarado, impregnado do odor metálico do sangue. A um canto encontrava-se o médico Macaon, com uma barba a cobrir-lhe o queixo quadrado, de tronco nu, com uma velha túnica atada de qualquer maneira à volta da cintura, por questões práticas. Apesar do tempo que passava no interior da tenda, era mais moreno do que a maioria dos gregos e tinha o cabelo muito curto, o que também era prático para não lhe cair para os olhos. Estava inclinado sobre a perna ferida de um homem, com os dedos a palparem suavemente uma ponta de seta enterrada. Do outro lado da tenda, o seu irmão, Podalírio, acabava de colocar a armadura. Disse qualquer coisa a Macaon antes de passar por mim para sair. Era bem sabido que ele preferia o campo de batalha à tenda de cirurgião, embora desenvolvesse atividade nos dois locais. Macaon não ergueu os olhos ao falar. Não deves estar muito ferido se consegues ficar de pé durante tanto tempo. Não estou ferido, respondi. Estou aqui. Fiz uma pausa enquanto os dedos de Macaon libertaram a ponta da seta e o soldado gemia aliviado. Então? A voz dele tinha um tom prático, mas amistoso. Precisas de ajuda? Ele fez um ruído que me pareceu de assentimento. Senta-te e segura-me os ungüentos, disse ele sem me olhar. Obedeci e agarrei nos frasquinhos espalhados no chão, uns com ervas, outros pesados de pomadas. Cheirei-os e recordei-me. Bálsamo de alho e mel contra as infecções, papoila como sedativo, milfólio para fazer coagular o sangue dezenas de ervas que me trouxeram à mente os dedos pacientes do centauro, o odor verde e doce da gruta cor-de-rosa. Estendi-lhe aquelas de que ele precisava e fiquei a observar a sua aplicação hábil. Uma pitada de sedativo no lábio superior do homem, para ele cheirar e mordiscar. Um pouco de salva para curar a infecção. Depois pensos, compressas e ligaduras para fazer curativos, cobrir e ligar. McCowan alisou a última camada de cera de abelhas, cremosa e perfumada, sobre a perna do homem, e ergueu os olhos com ar fatigado. Patroclo, não é? Estudaste com Quirón? És bem-vindo aqui. Ouviu-se um clamor fora da tenda, vozes sonoras e gritos de dor. Ele fez um aceno de cabeça naquela direção. Trouxeram-nos outro. Trata dele. Os soldados, os homens de Nestor, içaram o companheiro para a padiola vazia ao canto da tenda. O homem fora atingido no ombro direito por uma seta, farpada na ponta. Tinha o rosto encharcado de suor e mordera o lábio quase até o fender em dois, a tentar não gritar. A respiração saía-lhe agora abafada, em haustos explosivos, e os seus olhos, em pânico, reviravam e pestanejavam. Resistia ao impulso de chamar McCowan, que estava ocupado com outro homem que começara a gemer, e peguei num pano para lhe enxugar o rosto. A seta trespassara a parte mais espessa do ombro e estava meio dentro, meio fora, como uma agulha tremenda. Eu teria de a quebrar e de puxar a extremidade através da carne, sem lacerar mais, nem deixar estilhaços que podiam ulcerar. Apressei-me a dar-lhe a beberagem que Quirón me ensinara a preparar, uma mistura de papoela e de casca de salgueiro, que deixava o paciente aturdido e embotado à dor. Ele não podia segurar a taça, pelo que fui eu a fazê-lo, erguendo-lhe a cabeça para que não sufocasse, a sentir o suor e o sangue empaparem-me a túnica. Tentei ter um ar tranquilizador, não dar mostras do pânico que estava a sentir. Vi que ele devia ser cerca de um ano mais velho do que eu, um dos filhos de Nestor, Antíloco, um jovem de rosto doce, parecido com o pai. Vais ficar bom, repeti vezes sem conta. Não sei se para mim ou para ele. O problema era o cabo da seta. Em geral, um médico cortava uma extremidade antes de puxar, mas não havia comprimento suficiente a sair-lhe do peito para fazer isso sem rasgar mais a carne. Não podia deixá-la, nem puxar a remes através da ferida. Que fazer então? Atrás de mim, um dos soldados que o levara estava de pé à entrada. Fiz-lhe um gesto por cima do ombro. Uma faca, depressa, tão afiada quanto possível. Surpreendi-me com a brusquidão e a autoridade da minha voz e com a obediência instantânea que suscitou. Ele regressou com uma lâmina curta e bem afiada, destinada a cortar carne, ainda suja de sangue seco. Limpou-a à túnica antes de me estender. O rosto do rapaz estava agora parado, com a língua a sair da boca. Inclinei-me sobre ele e segurei no cabo da flecha, esmagando a remes na palma úmida da minha mão. Com a outra mão, comecei a cortar a madeira, uma lasca de cada vez, tão ao de leve quanto possível, de modo a não lacerar o ombro do jovem. Ele sussurrava e resmungava, perdido na névoa da beberagem. Cerrei e tornei a cerrar. Doíam-me as costas e arrependi-me por ter deixado a cabeça dele sobre os meus joelhos, por não ter escolhido uma posição melhor. Por fim, a extremidade com as remes de penas quebrou-se, deixando apenas uma longa lasca de metal que a faca rapidamente cortou. Depois, outra coisa igualmente difícil, puxar o cabo do outro lado do ombro. No momento de inspiração, peguei num unguento e untei cuidadosamente a madeira, na esperança de que facilitasse a saída e evitasse a infecção. Depois, aos poucos, comecei a puxar a seta. Após o que me pareceram horas, a extremidade lascada surgiu, empapada de sangue. Com o engenho que me restava, tapei a ferida e liguei-a com uma espécie de ligadura passada pelo peito. Mais tarde, pude alírio dir-me-ia que eu era louco por ter feito o que fiz, por ter cortado tão lentamente num ângulo daqueles. Um bom puxão, disse ele, teria acabado por quebrar a lança. Tanto pior, a ferida lacerada e os estilhaços no interior. Havia outros homens a precisarem de tratamento. Mas Macaon viu como o ombro sarou, sem infecção e com pouca dor. E a partir daí, sempre que havia uma seta, ele chamava-me e passava-me uma lâmina bem afiada, olhando-me expectante. Foi um tempo estranho. Sobre nós, a cada segundo, pairava o terror do destino de Aquiles, enquanto os rumores de guerra entre os deuses se intensificavam. Mas, mesmo assim, eu não conseguia preencher cada minuto com o temor. Ouvi dizer que os homens que vivem junto de uma catarata deixam de a ouvir e, de igual modo, aprendi a viver junto da torrente impetuosa do destino dele. Os dias passavam e ele vivia. Os meses passavam e eu podia estar um dia inteiro sem olhar para o abismo da sua morte. O milagre de um ano depois de dois. Os outros pareciam sentir um alívio semelhante. O nosso acampamento começou a formar uma espécie de família, reunida em torno das chamas da fogueira, onde era preparado o jantar. Quando a lua surgia e as estrelas brilhavam na escuridão do céu, dirigíamos-nos todos para ali. Aquiles e eu, o velho Fênix, e depois as mulheres, a princípio apenas Briseida, mas depois um pequeno grupo de rostos reverentes, tranquilizado pelo acolhimento que ela recebera. E ainda mais um, Automedonte, o mais jovem de nós, apenas com 17 anos. Era um jovem calmo, e Aquiles e eu tínhamos observado o seu vigor e habilidade a conduzir os cavalos difíceis de Aquiles, a circular pelo campo de batalha com o garbo que se impunha. Ao servirmos a carne e o vinho, era um prazer para Aquiles e para mim desempenharmos o papel de anfitriões, comportarmos-nos como adultos que ainda não sentíamos ser. Quando o fogo esmorecia, limpávamos do rosto os vestígios da refeição e pedíamos a Fênix que contasse histórias. Ele inclinava-se para a frente na cadeira e fazia-nos a vontade. A luz da fogueira tornava mais proeminentes os ossos do rosto dele, délficos, qualquer coisa que os augures talvez tentassem ler. Briseida também contava histórias, narrativas estranhas e sonhadoras de encantamentos, de deuses enfeitiçados por artes mágicas e de mortais que tropeçavam neles sem se darem conta. Os deuses eram estranhos, meio homens, meio animais, divindades rurais, não os deuses grandiosos que a cidade venerava. Essas histórias, contadas na sua voz grave e cantante, eram belas. Por vezes eram também divertidas. A sua imitação de um ciclope ou de um leão a farejar à procura de um homem escondido. Mais tarde, quando estávamos sozinhos, Aquiles repetia pequenos excertos dessas histórias, erguendo a voz e tocando algumas notas na lira. Era fácil ver como coisas tão encantadoras podiam transformar-se em canções. E eu alegrava-me, porque sentia que ele a vira e compreendera por que motivo passávamos os dias juntos quando ele estava ausente. Agora ela era uma de nós, pensava eu, um membro do nosso círculo para toda a vida. Foi numa dessas noites que Aquiles lhe perguntou o que sabia de Heitor. Ela estava recostada, apoiada nas mãos, com os braços aquecidos pelo fogo. Mas, ao ouvir a voz dele, sobressaltou-se um pouco e sentou-se. Não era frequente Aquiles falar diretamente com ela, nem Briseida dirigir-lhe a palavra, um vestígio, talvez, do que se passara na aldeia dela. Não sei grande coisa, respondeu a rapariga. Nunca ouvi, nem a ninguém da família de Príamo. Mas ouviste coisas. Agora o próprio Aquiles estava sentado, inclinado para a frente. Algumas. Mas sei mais sobre a mulher dele. Seja o que for, disse Aquiles. Ela fez um gesto de assentimento e aclarou a voz suavemente, como costumava fazer antes de dar início a uma história. Ela chama-se Andrómaca e é a única filha do rei Eécion da Cilícia. Diz-se que Heitor a amava mais do que tudo. A primeira vez que a viu foi quando ele se apresentou no reino do pai dela para lhe prestar tributo. Ela acolheu-o bem e mostrou-se gentil para com ele durante o festim que deram nessa noite. Em seguida, Heitor pediu ao pai a mão dela. Ela devia ser linda. As pessoas dizem que é bonita, mas não a rapariga mais bonita que Heitor podia ter encontrado. Dizem que tem bom feitio e que é gentil. A gente do campo gosta dela, porque muitas vezes ela leva-lhes comida e roupa. Ela estava grávida, mas não sei nada do filho. Onde fica a Cilícia? Perguntei. Fica a sul, junto da costa. Viajando a cavalo, não é longe daqui. É perto de Lesbos, disse Aquiles. Briseida confirmou com um aceno de cabeça. Mais tarde, depois de os outros partirem, ele disse: Sabias que fizemos uma incursão na Cilícia? Não. Recordo-me desse homem, Eécion. Tinha 8 filhos. Tentaram expulsar-nos. Percebi pela calma da voz dele. Mataram-nos? Uma família inteira assassinada. Ele captou a expressão do meu rosto, embora eu tentasse ocultá-la. Mas ele nunca me mentia. Sim. Eu sabia que ele matava homens todos os dias. Voltava para casa molhado com o seu sangue, com manchas que lavava da pele antes do jantar. Mas havia momentos como agora em que sabê-lo era um peso para mim. Quando pensava em todas as lágrimas que ele fizera verter durante todos os anos decorridos. E agora também Andrómaca e Heitor, enlutado por causa dele. Nessas alturas, ele parecia estar do outro lado do mundo, embora estivesse tão próximo de mim que eu sentia o calor que se libertava da sua pele. Tinha as mãos no colo, calejadas, mas ainda tão belas. Nunca houvera mãos tão doces, nem tão mortíferas. Lá no alto, as estrelas estavam veladas. Senti o ar pesado. Naquela noite ia haver tempestade. A chuva encharcaria a terra, enchê-la-ia até a fazer rebentar. Precipitar-se-ia numa enxurrada do cimo da montanha, aumentando a sua força até arrastar tudo que encontrasse pelo caminho. Animais, casas, homens. Ele assemelha-se a essa torrente, pensei. A voz dele quebrou o silêncio dos meus pensamentos. Deixei um filho vivo, o 8º, de modo que a linhagem deles não desaparecesse. É estranho, esse pequeno gesto de bondade parecer-me misericordioso. Porém, que outro guerreiro teria feito o mesmo? Matar uma família inteira era um motivo de jactância, um feito glorioso que provava que um homem era suficientemente poderoso para limpar um nome da face da terra. Esse filho sobrevivente iria ter filhos, dar-lhes-ia o nome da sua família e contar-lhes-ia a sua história. Eles seriam preservados na memória, se não na vida. Isso alegra-me, disse com o coração reconfortado. As achas na fogueira ficaram brancas de cinza. É estranho, disse ele. Sempre disse que Heitor nunca fez nada contra mim. Mas já ele não pode dizer o mesmo.